Foi. 10, 186, a torre, prossegue bom voo. Cano 6315, chame Recife, 125. 251, 6315, obrigado. 7, porta 8 ocupado. Antes da Juliette, o azul 41 no meio. 1184, autorizado Aracaju, 230, Golfo 677. Decola 10, esquerda, Puca, Aracaju. 120, decimal 8, 5050. 1966, 9 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1186. 2868, está no box 02, vai chamar para concessionário. Chame pronto, puxa sua. Corre! Meio no 42 retornando. Siga. Só confirma por gentileza a frequência. 126 decimal 8. 12685. 85, obrigado. Alimatã, qual foi o último horário da notificação? Apenas qual foi o horário da notificação, que aqui está vencido para as 16h50. Ciente. Pronto, cópia? Sierra Novembro é para Sierra Índia, Novembro é Delta, 500 pés. Decolagem, coordenação 14, Salvador. Aciona 0143, o Hotel Lima Delta, o Hotel Lima Tango. Voo 1097, velocidade 210 mais. Matango. 8 a bordo, 186, torre para 7. Com a Um 54, livre aproximação ILS. Informará estabilizado ILS na 3154. O Gol 1097 vai descer sem restrições até a altitude de 3 mil pés com a velocidade solicitada por esse controle. O número 3 para o ILS. Sem restrições, número 3, vai até 3 mil pés, marcando a velocidade de 1096. O azul 4 no meio, só pediu para manter antes da Juliette, seria um estimado pela nossa posição? Foi coordenação com o companheiro para perguntar qual seria a alternativa de portão aí. A princípio o portão 8 está ocupado aqui. Vou solicitar um outro portão. Muito obrigado, 4 no meio. Prossiga. Vou confirmar com o colaborar uma transformação? Posso sim. A princípio, o senhor é um número 62 e é sujeito a mudança em função do tráfego. Prossiga. Princípio é o número 4. Turno 6, entrar em forma portão 8 livre, está autorizado o ingresso via Juliette. Gente, portão 8, fala turno no 6, obrigado. Turno 097, vetoração para sequenciamento, direita 230 nessa proa, desça para 2000, está limitado pelo localizador. 230, Alfa Tango Tango, vetoração, esquerda, proa 020, 5000 ao atingir, falha de comunicações, voe para Simbra, magnética é 130. Tango, ouviu o controle? Whisky Charlie Mike, curve à direita agora, vai na proa 070. Aeronave à sua esquerda, afastado 5 milhas, não responde esse controle. Câmbio. Controle Alfa Tango. Alfa Tango Tango, você está me ouvindo? Agora consigo. Ok, pro 360, 5 mil pés. Whisky Charlie Mike está sob vetoração. Foi na proa 035 em descida para 2000 sem restrições, limitado pelo curso do localizador, Whisky Charlie Mike. 035 descida, anuíte o localizador. Controle, se facilitar o Alfa Tango Tango aceita a vetoração para a final da 197. Eu não entendi. Alfa Tango Tango aceita a vetoração para a final da 197, se facilitar. Não, a gente vai sequenciar para a pista 10, vai ficar bonito. Ah, beleza. Olimpos 23 é o controle, voe Mari, chegada Mari, pista 10.012. Ok, o controle está mudando para Mari devido à grande quantidade de tráfego. Voe Mari, Olimpos. Gol 1097, curva esquerda, voa proa 120 para interceptar o localizador, chama estabilizado. 3154 na final, reduz a checa o trem, chame a torre, 1186. 18.6, TAN 3154. Risk Charlie Mike, passa 5.200 para 2.000, informe razão de descida. 5.200 para 2.000, está mantendo todo o passo de descida, comprando. Sim, a gente incremente a razão de descida. O Olympus 23 ouviu o controle? Na Serra Índia no Leberdato. Olympus 23 ouviu o controle? Positivo, a princípio o número 7. Existe a possibilidade de mudança, Olympus 23. Até ali matando, transmitiu para o controle? Positivo, atingiu o Itapor aqui. Está batendo 500 pés na linha do litoral, vai para a Serra Índia no Leberdato, Londrina, senhor. Sim, chama na final para o Paulo. Chama na final. Alfa Tango. Positivo, no máximo 3 milhas para girar à direita. É, Whisky Charlie Mike, qual é a velocidade? Mas no momento está mantendo 2.10. Whisky Charlie Mike, voe com 160, 160 nós. 160. Alfa Tango Tango, desça para 2000, direita proa 100. 2000, direita 100, Alfa Tango. Aqui é com o Delta, desça para 500 pés e aguarde transferência. Localizador, zona 097. Ciente, livre aproximação, chega o trem, chame a torre. 1186. 186, obrigado. Tá, igual na 0967, autorizado. Galeão, nível 360, via peso Luno 0 até SMAP, após conforme o plano. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da EL, após Leda e após Bridge. Controle, 120, decimal 8, o transponder é o 5044. 360 autorizado, via peso Luno 0 até SMAP. Decolada décima da direita da EL, via da Bridge, 208, controle, 044-1977. Correto, Golo 967, chama para o push e acionamento. Bloco acionado 63-104. Aqui é o Delta, torre 1-186. Salvador, em novembro Alfa, transfer autorização para subir para 15507. Autorizado. Autorizado, em novembro Alfa. Ripa, passar Romeu Lima, controle. Acione 2222, estimado para pouso. Charlie Mike, está agora 7 milhas fora o externo em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1-186. 1-186, pode estar acertando essa proa, ó, atenção. Positivo, está autorizado, chame estabilizado no localizador. Olimpos 23, ajuste 1012, desça para 5000. Boa tarde, Dan 3154. Boa tarde, Dan 3154, Leo Taxi, Alfa e Juliette, Gate 05. Leo Taxi, Alfa, Juliette e Gate 05, Dan 3154. Qual o seu estimado para o CAB? Hora certa, 1803 mais 13, controle está ciente. Ciente, frequência livre. Oceano 6314, velocidade 210, número 4 para pouso agora. 210-209, acionar 6314. Olimpos 23, gira à direita, voo ITAP, em descida para 5000, número 5 para pouso agora. Direita ITAP, descida para 5000. Togutama está agora 8 milhas para o externo, reduza a checa do trem, chame a torre, 1186. Reduzindo, Alfa Tango Tango 786. Oceano 6314, direita proa 060, está passando 5800 na descida para 2000. Direita, 060, chamada 6314. positivo. Se perder contato rádio com esse controle, vai interceptar o localizador e completar o ILS. Nesse caso, falha completo ILS, estacionada 3. Olimpo 23, vamos descer até 3.000. Sete táxi em frente via Alfa Juliette, o gate é 1-0, fique atento ao follow-me, próximo aí ao portão 07, o mesmo irá lhe guiar até o gate 1-0, vou no 097. Tá, então follow-me para o 1-0, vou no 097. Falou para táxi, canais já, onde para? Já 19, boa tarde, prossiga. Tá sim, dá pra passar autorização do tráfego para Guarulhos. Ok, aguarde um instante, cópia, Carajá 19. A saída é da Éole da Bridge. Da Éole da Bridge. Salve, o TAM 3154. Prossiga, TAM 3154. Nós estamos aqui na posição 05 e o semáforo está indicando vermelho. A gente parou aqui a posição, está aguardando. Ok, tá 3154. A posição que temos aqui no sistema é a 05. É, aguarde na posição, o pessoal do solo está chegando para fazer o desembarque. Ah, tá ok, então já chegou o rapaz. Obrigado. Nada. Azul 4462, aciona identificação. Manda pra Mata Gui, pode mais. Olimpos 23, autorizado direto do UNAM. Azul 4462, contato radar, 59 milhas, sudoeste do BOS Salvador. Foi na proa de Mário para chegada a Mário, ajuste no 012, reporte para a descida. Carajá 19, cópia. Pronto. Carajá 19, está autorizado. Guarulhos, nível 280, via Pesulu no 6, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH direto, Trive. Pós-trive, direto, Poços de Caldas. A decolagem é da 1-0 com a primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, para interceptar a Pesulu no 6. O controle, 1-2-0, decimal 8, transponder, 5-0, 5-1. Obrigado, Guarulhos, para você de luz, crime, posse de causa. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Brinde. A curva está a Pesulu, 1-6, 1-2-0, controle. 5-0-5-1, responde para o Carajá. Carajá 1-9, correto, cotejamento, está livre o acionamento. O senhor está no pátio de autoridade? Afirma, sim. Ok, livre o acionamento. E para iniciar o táxi, chame a torre em 1-1-8, decimal 9-5. Relacionamento, que vai chamar a torre para o seu táxi, 1-1-8-5, cara. Igualmente, boa viagem. Salve, Salvador, boa tarde, destino 6327, na posição 1-2-2-0, ideal, informação, papai. né, 6327, qual é o nível ideal para Ilhéus? A 320. Ok, está autorizado então Salvador, Ilhéus, o nível 220, conforme. A decolagem da 10, primeira curva, à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle, 120, decimal 8, e o transponder é o 5067. Autorizado Ilhéus, nível 220, decola da 10, com curva à direita, da El, transição Leda, após direto Ilhéus, controle 1208, transponder 5067, Oxana 6327. 6327 da Oxana, correto, cotejamento. Chame para o puxa acionamento. Chama na 6327, beleza. Solo Gol 967 na 3, acionamento na posição posterior do feedback. Acionamento na posição, confirme. Afirmativo. Autorizado, chame para o push, Gol no 967. Vai chamar para o push, 967. Voltando para o push, tem mais 4, não quero que a gente levou. Portão 04, Gol 9075, está autorizado o push e acionamento, chame táxi. Chama lá, 974. Solo para matar o Whisky Charlie Mike. Prossiga, Whisky Charlie Mike. Não, estamos vendo viatura aqui, vem bem pra aérea, nossa operação Delta. E gostaria de que o aérea aqui no Delta. Ok, mantenha a posição, a gente vai checar aqui com o fiscal do pátio 3 na posição pro seu estacionar. Ok, normalmente a gente estaciona aqui na nossa direita aqui, viu? Ok, siga as instruções do mesmo, caso o senhor aviste. Se não já estiver avistando, pode seguir as instruções do mesmo no pátio 3. Ok, eu só estou vendo viatura, o organizador aqui não está enxergando. Salvador é o Gol 1884, box 02, puxa acionado. Ok, Gol 1884, é o terceiro no setor, aguarde um instante. Sim. Papá Romeu Lima, confirma posição. É, a gente tentou aqui um contato com o fiscal do pátio 3, ele está ciente aí da aeronave, porém a gente não está mais conseguindo contato para informar a posição para o senhor estacionar. Fique atento ao mesmo, ok? Ok, eu mantenho a posição, atento ao mesmo. Mensami Torre, 118.6. Usado, Morro de São Paulo. Inicialmente, mil pés, restrito no corredor Axé, decolagem da 17, curva à direita, 18, decimal 95, é a torre, 120, decimal 8, controle, 0123, o transponder. Correto, que fica da terra, chame a torre, para acionar. 95. Ativou 9075, 95 a bordo, 2:10 de autonomia, alternando Salvador. 7, do Gol 9075, tá para a direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Direita, com espera de 1-0, torre 1-2-4-5, confirma. Fala Salvador, boa tarde, Oxaná 63, 1-4, decola na Alfa. 63, 1-4, é o Oxaná, livre o táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chamando da Juliette, Oxaná 63, 1-4. Paulo, tem um submarino na torre agora, cai 1895, não é 686? Estará quando o início de decolagem após o TGL, Romeu Lima. Sim. 1884 no box 02, após passagem do tráfego, pode iniciar? Negativo, temos aí o tráfego da companhia no 03 à sua esquerda, que vai iniciar agora. Sim. O Uno 967 pronto para o push? Negativo, estávamos esperando a preciosa infra-aero para tirar o finger, o 967. O Uno 884 está pronto para o push? Afirmo. Autorizado, o Uno 884, push acionamento, chame para o táxi. Tomará para o táxi, no 884. JET-6314 mantém a posição. O gate é o 04. Aguarde para o ingresso do pátio. JET-04 vai aguardar a autorização para o ingresso da 314. Fala, Salvador, boa tarde. O Azul 4065. Azul 4065, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado, Campinas 340, o nível. Via Pesulu no 6. É... Belo Horizonte, após conforme o plano. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle, 1-2-0-8, transponder 5043, o azul 4065. Motorizou 340 para Campinas, Apesulo 1-6, BHZ, Trive, via rota plano de voo. Decolada 1-0, curva direita na Dael, Leda, Bridge. Controle de saída 1208, aciona 5043 para o azul 4065. Correto, 4065 da azul, chame para o push e acionamento. Vamos aí. O Olympus 23, táxi de Alfa. Mantenha a posição na taxiway Delta e chame a torre em 18-6 para cruzar a pista. Para pushback. Gente, gol no 967, aguarde um instantinho para iniciar, tráfego a retaguarda. Aguardando. Para o táxi, gol no 884, 1h55 autonomia, alterna Recife, 1-0-4 a bordo. Gente, o 1-884, táxi à direita, ponto de espera da 1-0-18-6, torre. A bordo 18-6. O Ocean é 6314, agilize o ingresso na Juliette, gate 4, autorizado. E fique atento à saída do Boeing da Gol. Gente, seguindo a nova da Gol, ponte 4, chama da 13 na mão. Jogou no 967, temos uma coisa aqui da Oceané, na Taxi Juliette. Assim que o tráfego da Oceané parquear no gate 4, à sua esquerda, inicie o push no gate 3 e chame táxi. Gente, após o Oceano 4, a gente chama táxi 967. Praça Salvador, boa tarde, 35241, no 7 da Papá, autorização, vitória da conquista. Trip 5241, Autorizado, Vitória da Conquista. O nível 200. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, subida é a Arbor e após direto Conquista. Controle 120, decimal 8 e o transponder 5055. Autorizado 200, decola da 10 com curva à direita na saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, controle 1208, transponder 5055, trip 5241. Correto, trip 5241, chama para o push acionamento. Vai chamar 5241. Azul 4462, no lock, visual como zero. Azul 4462, completo final do procedimento, chame torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado. Não pouso. Prossiga. Tá, na vertical do Rio Vermelho, se possível pronto, né, está de baixo. Confirma, irá pousar em Serra Índia e Eco Índia? Afirmativo, senhora, Serra Índia e Eco Índia. Autoriza a proa direta para a cidade baixa, para o Lima? Autorizado direto, Papá Romeu Lima. Autorizado direto, Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, após Serra Índia e Eco Índia, irá prosseguir para outra localidade? Irá dormir o triplo Papá Romeu Lima. Controle, boa tarde, o Carajá decolado na Atael. Carajá, boa tarde, contato radar, submantenha 280 saída da El. Em acessão 280 na saída da El, Carajá 19. Quilo Romeu Oscar, boa tarde. Mantenha as condições visuais, corredor achando no meu pé. Após 2-0 milhas, afastado Salvador. Você autoriza o Quilo Romeu Oscar direto 2500? Autorizado direto, Morro de São Paulo 2500. Quilo Romeu Oscar. Carajá 19, autorizar direto Leda. Direto Leda, Carajá. problema visual com o LC. Papapá, Romeu Lima, frequência livre para coordenação. Presente, frequência livre. Obrigado, bom trabalho, Romeu Lima. Grata, bom povo. Chamei antes da Juliette. Taxi livre via Alfa, chamando da Juliette, 2442. Chamar e desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Gol 9075, chame Centro Recife, 125, decimal 1. 51, 9075. Boa tarde, é o Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, boa tarde. Mantenha-se condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Reporte 2.0 milhas afastado de Salvador. Poderia acender 2.500 direto? 40. Gol 967, livre o táxi. À direita, no ponto de espera da 10186, a torre. Direita, ponto de espera 186, 967, boa tarde. Boa tarde. Azul 4462, prossiga o táxi pela a Juliette. E o gate é o 08. Prossegue pela Juliette, gate 08, azul 4462. Tony Salvador, uma boa tarde, gol 1884. Gol 1884, boa tarde, contato radar na decolagem, sub mantenha, 230, saída PUCA. 230 na PUCA, gol 1884. 17, a decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Elefa. O controle 120 decimal 8, transponder 5075. Brasília, conforme 380, decola da 190 na árvore Elefa, 3017. 208 é o controle de 5075, é o transponder, eu chamei 6321. Azul 4462, mantém a posição na taxi Juliette. A gente manterá na taxi Juliette 4462. O Oxenê 6321, correto, cotejamento. Portão 612 quando pronto. Portarei. Ingresse agora para o portão 03. Seu portão foi modificado. Prossiga pela Juliette. Pela Juliette, prossegue para o 03, o azul 4462. Autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, gol 984. Paulo Salvador, o azul 4065, portão 8 para pushback e acionar. Portão 8, autorizado, 4065 e chame para o táxi. Autorizado, chamarei táxi 4065. TAM 3217, boa tarde, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste 1092. Controle, boa tarde, 1967, cruza 2000, na Tael Leda. Gol 1967, boa tarde, contato radar na decolagem, sub mantenha, 360, saída da El. 360 da El, 967. Gol no 966, chame para o push e acionamento. Papa Serra, prossiga. Uma hora, 1 a 4 milhas, sentido oposto, mantendo 500 pés, Alfa Serra 50. Nível 160, via Golf 677. A decolagem da pista 17, primeira curva, à direita, subida Coral, controle 120.8, transponder 5064. Volo 967 autorizado direto da El. Volo da El mesmo, 967. Controle da 3192. Eu sim. Eu já ligo ao Sierra Vista 366 para 3192. 86 para o acionamento e táxi, boa viagem. Afirmativa, após o táxi, já disse previamente. Carajamo 9, autorizar direto o bridge. Bridge, Carajamo 9. Carajamo 9, chame Centro Recife 125, decimal 1. Recife 125, ano, Carajamo, ponto Rio. Grata, bom voo. Gol no 884, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterna, 134 decimal 5. 2685, 3485, obrigado. Azul 4065, está pronto para o táxi, seu vídeo 123, 3 horas e 55, alternando o número 3. Azul 4065, livre táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 186. Pátio Índia, 186, ponto de espera, Azul 4065. VBA oficiente, para ingresso no circuito, chame torre, 118, decimal 6. Patango Kilo Romeu Oscar, 24 milhas sudoeste do VOE Salvador, mantém-se condições visuais, frequência livre para coordenação. Puxa, né? 6327 para puxa o acionamento no gate 01. O Salvador, puxa, né? 6327 no gate 1 para puxa o acionamento. 6327 no gate 1, está autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa o acionamento, chamar para o táxi. 6327. Salvador, eu chamei a 6328. Xenia 0. Autorizado, Xenia 6321, Xenia táxi. Quinhentos pés, autorizado, Serra Vista 366, reporte estabilizado. Após o táxi 2500, reportar estabilizado no Serra Vista 366, 3192. Delta Zulu, prossiga. Papa Tango, Delta Zulu, mantém as condições visuais no 1000 pés, ajuste na 092, reposte rotatória visual com campo. Chame Centro Recife, 125 decimal 1. 25, 1, obrigado. Bom voo. Controle Salvador, Gol 1620. Gol 1620, boa tarde, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Ajuste 1092. Vem 12, 526, 1620, autorizar, tá? Autorizado de TAP, Gol no 620. Vai, TAP, 6203. Controle Azul 4065, decolou. Azul 4065, contato radar na decolagem, submantenha 340, saída da Ela e da Bridge. 340 da Ela e da Bridge. Papatango, Hotel Oscar Zulu, esteja atento ao tráfego fazendo sobrevoo próximo à rotatória Alfa Terra 50, mantendo 500 pés. Vão 3217, desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado, vão 3217. Estabilizou. Vão 3192, complete final do procedimento, chame torre, 18 decimal 6. 3 horas e 3. 3192 estabilizado. Gente, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 6. 26, boa tarde, 3192. Sendo ponto 010, 1860, Xené 632. Boa tarde, Xené 6321, né? Livro táxi pelo Pat Índia. Ponto de espera da 10, 186, torre. Thank you. Salvador, TAM 3155, autorização Guarulhos, nível 340, sentido Papá, portão 5. TAM 3155, aguarde um minutinho, cópia. Na escuta, 3155. Salvador 355, correção 5241 para pushback acionamento. Visuado 5241 no pátio 3, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi 5241. Delta Fox, aguarde a gente cópia. Gente, para ingresso no circuito, chame torre 118 decimal 6. Bom pouso. Zat, chame táxi. TAM 3155, cópia. Prossiga 3155. Guarulhos, autorizado, 340 nível. Via UP Zulu 10, até a posição SMAP. Após SMAP, direto AWAKE, Alpha Whiskey, Alpha, Kilo, Echo. Após AWAKE, direto Maricá, intercepta o Pesulu 44, prosseguindo até Nilsa, conforme o plano. A decolagem da 10, a subida da El, após da El Leda, e após Leda, Bridge, vai interceptar o Pesulu 10. Controle 120 decimal 8, transponder 5076. Autorizado Guarulhos, nível 340, que apresulou no 0 SMAP após AWAY, após Maricá, apresulou 44 Nilsa, se coloca 10 na perfil da Eoleda após o upgrade. Controle 120 decimal 8, aciona 5076, TAM 3155. O TAM 3192, na escuta do solo. Boa tarde, na escuta. Ok, autorizado o táxi via Alfa Juliette, gate 2. Alfa Juliette 02, 3192. O TAM 3155, tá correto, protegimento, chama para o push acionamento. Camarada 3155. Eco Delta Fox, o solo, tá na escuta para cópia. Eco Delta Fox, autorizado mil pés, no corredor forte, o voo é local, prossegue até a 20ª milha, 20 milhas, e retorna. Após a decolagem da 17, curvará à esquerda, seguindo a linha do litoral norte. Controle, 120 decimal 8, a torre, 118 decimal 6, e o transponder 0112. 0502231. Decolando, saindo, se escuta, Chanel 6327. Chanel 6327, contato radar na decolagem, submantenha 220, saída da El. Vai manter 220 da El, 6327. É, Eco Delta Fox, está no pátio 4. Nero está. 102 a bordo, chame a torre, 18.6 para acionar e taxiar o Eco Delta Fox. O solo trip 5241 está com 60 a bordo, com 4 horas e 20, alterna motos claros, quanto para o táxi. Gente, trip 5241, livro táxi, pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 186, torre. Atriz Apax, pátio 3, principal, Índia, ponto de espera da 10, torre, 1865, 241. Trip 5627, autorizado, Aracaju, 190, nível, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Jamo e após Aracaju. Controle 120 decimal 8, responde 5104. TP5627, correto, protejamento, chame para o puxa acionamento. Gol no 966, livre táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10186, a torre. Solo, boa tarde, tá 3217. Eu, tá 3217, pousou e livrou, continue táxi via Alfa. Para informação, temos um helicóptero que cruzou aí a Alfa, já tá no pátio 3, não vai interferir no táxi, chame antes da Juliette. Alfa, segue via Alfa, chamando da Juliette, tá 3217. Observe o Boeing da Gol taxiando à esquerda pelo pátio. Assim que eu mesmo livrar o eixo da Juliette, eu prossegue para o gate 8. Via Juliette para o gate 8, tá 3217. Solo, boa tarde, é só passar o motor Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, boa tarde, meu filho. Acionado no pátio 3, Santana, Lima. Hotel Lima Tango. Decolou de Ondina pra onde? Hotel Lima Tango, seguinte, mantém inicialmente o litoral sul, reporte o farol da Barra, mantendo 500 pés, ajuste em Salvador 9092. Whisky, Charlie Mike, aguarde cópia, Guarulhos. Ok, sim, já temos a previsão em 3 minutos, será pago a cópia. Controle, bom dia, boa tarde, eu chamei a 6321, não faço a 1500, na Iabela, né? Oceano 6321, boa tarde, contato radar, tudo mantenha 380, saída Arbo. 380 na Arbo, 6321. Salvador, Eco Papa Serra, autoriza da presente direto por segundo. Eco Papa Serra, autoriza direto coral, guarda coordenação com o centro. Eco Papa Serra.